farei em Sião um lugar. Feliz eu sou, feliz eu sou. Morar no céu eu vou, feliz agora. Certeza de ter salvação em Cristo, a paz, a consolo e luz, alegria real só existe em Jesus. Feliz eu sou. Morar no céu eu vou, feliz agora sou, feliz eu sou, feliz eu sou. Morar no céu eu vou, feliz agora.